amor de mis amores, amor de mis Yes. Como você. Não rasgue nem partilhas, são todos. Merda, não latei partilhas. Tu vas me dire si tu reconnais le morceau, le prochain. Attends, attends. Je vais te mettre un truc.